Realidade é dura, parceiro, prossigo firme, riste com os irmãos verdadeiros, vai vendo, lealdade mais pura que ouro, um brinde por nós, deixa migalha pros poucos, fidelidade partidária é necessária, 334 até a alma, os canalhas se abalam, se a selva é predatória, meu bom, sou predador, aos olhos de poeta vejo lamento, murmuridão, me diz tá bom pra você, tampe o sol, cabeneira, chapadão, malucão, se diz, muita treta que é o capeta com a quadrada que faz e acontece tipo louro, Nike Shocks e um gole de Tom Mac. Se sente, se acha, desandou com a postura. No meu conceito é o seu remédio, vê filha da puta. Aqui é leão reina, selva de pedra. Cê só vale o quanto tem, cê só vale o quanto pesa na balança da cobiça, da ostentação. O mundo é esse, essa é a regra, é a lei do cão. É empunhada aqui por nós em tempos de crise. Pro CV sem meio termo, 19 não é 20. Pesado, triste, o sistema é capitalista. Em coma tá o guerreiro que fraquejou diante a guerrilha. Eita vida louca, eita mundo louco. Sei de nada, diga é nada, que se foda uns e outro. Pedra bruta, diamante raro, smell que sou. Pedra bruta, diamante raro, smell que sou. Pedra bruta, diamante raro, smell que sou. Pedra bruta, diamante raro, smell que sou. Não vem com essa, não conheço bem meu valor. Pedra bruta, joia rara, no correto que sou. Pelo amor, tô ligeiro, uma paca é meu fim. Incomoda, é receio, agressivo, arrogante, humildão. Com os humildes, o que cês querem, eu dobro. Porra, tô no apetite, preparados, aposto, disposto pro combate. O que tem é que nós é foda e tome alta vontade. Aprendi de forma louca, quebrando a cabeça. Cavalo chucro, bicho ruim, sem paciência. Tintinho, brinde a nós, uma das poucas resistências. Erga a cabeça, bora a postura, que os monstros tão de pé. Rompendo as algemas, quebrando as barreiras. Na fé, a Babilônia é selvagem, amarga, perversa. Pois o demônio perverte tudo que há sobre a terra. Rumores de guerra, tempos de crise. A munição tá preparada e é com nós o revir. Tem uma arma engatilhada dentro da mente. E a semente do ódio que repousa em meu peito. Causa um estrago da porra, deixa baixo assim mesmo. A ver se os cururu, não tô pra discórdia. Cicatrizes de batalha dão mais custo à vitória. No gueto, pedra bruta, diamante, raríssima joia. Pedra bruta, diamante, raríssima, eu que sou. Pedra bruta, diamante, raríssima, eu que sou. Pedra bruta, diamante, raríssima, eu que sou. Pedra bruta, diamante, raríssima, eu que sou. O monstro aqui tá em cena, é na maldade. O que tem que nós é foda também é alta voltagem. O traidor se esconde na vaidade. O que tem que nós é foda também é alta voltagem. A vida é curta, obscura, selvagem. O que tem que nós é foda também é alta voltagem. O que tem que nós é foda também é alta voltagem. O que tem que nós é foda também é alta voltagem. Diamante raro, smell que sou. Pedra bruta, diamante raro, smell que sou. Pedra bruta, diamante raro, smell que sou. Pedra bruta, diamante raro, smell que sou.